não o que tu diz. Vagabundo, vagabundo, o que tu diz? Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz, diz? Não é tudo que tu sempre quis, diz? Autoestima lá em cima, quem tiver, diz? Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz, diz? Não é tudo que tu sempre quis, diz? Autoestima lá em cima, quem tiver, diz? Então pare de me ver tão distante de você. Não é fácil se envolver, todos passam a te querer. Só que vamos ver que pra coisa acontecer tem que tirar a maquiagem e botar a cara pra bater. Não sou mais um fantoche na embalagem colorida pra vender. Vê, assiste na TV. Quanta porcaria sobrevive pelo hip-hop que agora sente falta, muita falta de você. Algo de verdade necessitam. Não dão braço a torcer, não publicam. Se não se encaixa no modelo pop, eles não se identificam. Não vai tocar, pode te rasgar. Se não vende de imediato, não acreditam. Nunca vão acreditar e é o que há. Sabem que o mercado nunca para de crescer. Também sei que o sanguessuga querem tudo te envolver. Dinheiro pra atrair, vagabunda pra sorrir. São tudo especialista na arte de te iludir. Tô tudo por aí, pode ver de montão. Diz que tá por ti, te chamando de irmão. Se o que puder lhe extrair, atrair uma multidão. Milhões e milhões só pra te ver, tá grandão. É isso que tu quer, holofote, atenção. Pra tudo tem um preço, uns te querem no chão. Agora eu quero ver tu andar no meio do povão. Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz, diz? Não é tudo que tu sempre quis, diz? Autoestima lá em cima, quem tiver, diz? Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz? Fé, conosco sempre junto, né? Os corredores verdadeiros, passa o tempo e olha nós aqui de pé. Fé que nos segura, deixa forte se tiver. Vai tá protegido do fracasso se quiser. Vai se transformar em aprendizado quem vier. Vai tá mais maduro pras peleias que tiver. Vai ter que aguentar vários colados igual chiclé. Acho que agora tamo grande, os loucos sabem como é. É assim, vamos levando até onde der. Não esquece da fé, Nitro diz. Querem curtir sua parte boa, diz. Não me lembro tu aqui, quando eu tava por um triz. Não é fácil no Brasil ser feliz. Mete a cara, canta rap de atitude, pede bis. É só nisso que tu pensa, infeliz. Algo muito sério acontece por aqui. Deus quis, há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos que querem ser feliz. Há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos que querem ser feliz. Há diversas guerreiras desse lado que tu diz. Há diversas que querem ser feliz. Há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos guerreiros por aqui. Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz, diz? Não é tudo que tu sempre quis, diz? Autoestima lá em cima, quem tiver, diz? Quem que vai lutar por ti, diz? Quem vai te fazer feliz, diz? Não é tudo que tu sempre quis, diz? Autoestima lá em cima, quem tiver, diz? Há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos que querem ser feliz. Há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos que querem ser feliz. Há diversas guerreiras desse lado que tu diz. Há diversas que querem ser feliz. Há diversos guerreiros desse lado que tu diz. Há diversos guerreiros por aqui.